Bom, o plebiscito inglês, que acabou determinando o afastamento do Reino Unido aí da União Europeia, tem um conjunto de desdobramentos que estão sendo analisados para saber o que vai resultar dessa implosão do sistema europeu. O nosso entrevistado é o Reginaldo Nasser, que é especialista na área, professor da PUC. Reginaldo, já dá para sentir os desdobramentos dessa atitude, tanto em relação à União Europeia quanto em relação ao próprio Reino Unido? Eu acho que antes disso, ainda que não está muito claro, quais as forças políticas e econômicas que estão por trás disso, dessa decisão. Porque, assim, a gente sabe quem são os deputados, uma parte é muito interessante, foi a imprensa. Na Inglaterra foi a imprensa, a única que apoiou foi a imprensa marrom. Marrom, né? Mas ganharam um voto, quer dizer. E e sempre quando acontece isso, eu fico me indagando. Tem um sociólogo inglês, Irving Goffman, que escreveu na década de 50, muito, é um clássico. E ele comparava a política ao teatro. E você tem ali o palco, que é o que a gente está vendo. Quem vota, a gente sabe quem votou, por motivos diferentes, uma parte da classe trabalhadora, inclusive, uma parte da esquerda, boa parte da direita. A gente sabe de tudo isso, mas a gente não sabe o que está atrás do palco. Tá. E é isso que tem me intrigado. Porque, veja, uma decisão dessa, ainda que a gente não saiba pesar ainda as devidas consequências, é uma decisão importante. Mas uma decisão dessa importante tem algum agente. Não pode ser uma perda de controle do próprio primeiro-ministro aí, quando sem se dar conta do clima de mal-estar que estava no país? Não, pode ter isso, mas eu acho que, acho que uma decisão do tamanho dessa não ficaria ao sabor dessas circunstâncias. Né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Em relação a isso também, eu acho que a gente precisa estar sempre atento que há várias formas, vamos chamar assim, de internacionalismo. Eu acho que, quer dizer, sair fora da comunidade europeia não significa se isolar, né? Não significa um isolamento. Né? Isso é interessante, eu comparo sempre, que foi uma parte da minha, muitos anos atrás, da minha tese de doutorado, quando os Estados Unidos, a famosa afastamento do Woodrow Wilson, né, da Liga das Nações, logo após a Primeira Guerra Mundial, e se cunhou um termo, isolacionismo, para aqueles que rejeitaram participar da Europa, do conceito europeu. Isso se mostrou falso, não era isolacionismo, era um outro internacionalismo. E é interessante que eu estudei um pouco isso durante esses anos que se fala que os Estados Unidos se isolou, entre a Primeira Guerra e o início da Segunda. Os Estados Unidos se internacionalizou para burro, ou seja, mas de uma outra forma. A Liga das Nações ficou pequena para o que estava acontecendo. Ficou pequena, e é uma outra forma de internacionalismo. Eu acho que pode, veja, não tem segurança nisso, as coisas estão muito claras, mas eu acho que é uma outra forma de internacionalismo que estão apostando. Tá. Em relação a isso também, a reação norte-americana foi ok. Quer dizer, os Estados Unidos, não, né, o governo Obama não tomaria uma atitude dessa se fosse algo que pudesse trazer algum prejuízo, alguma forma do relacionamento com a comunidade europeia. Então, eu achei que foi até bem aceito. Né? Então, eu acho que deve tá pintando aí, eu acho que tem um racha aí no pensamento liberal, acho que isso está claro, né, chamado internacionalismo liberal, que vem em década de 90, etc. Ele entrou em crise. Entrou em crise, tem setores mais à direita e tem, né, alguém que se desgarrou e está articulando. Eu acho que está formando algo em torno disso, mais à direita. A City Londrina, como é que entrou nessa? Então, eu procurei, inclusive, informações sobre isso, né? Eu vi, não me recordo agora o nome, mas é um ex-presidente do banco inglês, e ele disse que isso não vai afetar em absoluto o sistema financeiro inglês, isso não vai alterar o sistema financeiro europeu. Né? Então, assim, eu levo a acreditar nisso, porque senão a reação seria bem maior, contrária a isso, um apoio. Então, eu acho que essa elite econômica, financeira, etc., ela está assistindo de camarote, porque até acho que não vai afetar. Então, se a gente pega a União Europeia, tem, digamos aí, a ditadura do Banco Central Europeu, o conservadorismo da própria Alemanha lá. Podia ser uma insurreição contra isso? Pode ser isso. Eu acho que pode ser isso. Porque ver claramente a Merkel, né, o Hollande, quer dizer, os franceses e os alemães, que vêm muito mais bancando isso. Né? Portugal, sempre estou em Portugal lá com os colegas, a Troika, né, eles dizem, né, que é o Banco Europeu. Então, isso é um pouco afastamento dessa coisa da Troika. Eu acho que está pintando outra coisa aí, diferente, outra articulação. Mas isso significa que, por exemplo, o estado de bem-estar inglês vai continuar? Não, eu acho que isso... Ah, vai radicalizar? É, acho que vai radicalizar. É pesado contra isso. É. Acho que mais pesado... Entendeu? Acho que tá, o liberal aí está indo mais à direita. Está muito claro isso. Só para entender, com a integração, o mercado de trabalho se junta e o trabalhador inglês passa a ter uma competição. Quer dizer, você passa a regular o mercado de trabalho pelos imigrantes. Isso. Né? E esse movimento quer, de alguma maneira, fechar a economia para os imigrantes. E mais do que tudo, os imigrantes aí, leia-se, os europeus. Tá. É, portugueses, gregos, espanhóis, etc. Muito mais. Que é o que entraria em competição ali com os ingleses. E com isso até, isso aí é uma coisa sempre complicada. Em todo lugar do mundo, mas na Europa, tentando regimentar um pouco da classe trabalhadora inglesa, que uma aí que tende à direita, né? Porque votaram contra. Ah, votaram a favor, desculpa, a saída, uma parte. Né? Então, eu acho que tem... Nós estamos num momento, tanto na Inglaterra, e a sinalização da Inglaterra, acho que fala para a Europa também, de rearranjo de forças políticas no campo, vamos chamar assim, do liberalismo. Eu acho que está tendo um rearranjo muito forte nisso. Mas para entender um pouquinho, quando você fala que vai se mover mais à direita, significa reduzir mais os direitos trabalhistas, sim, sim, lá, o estado de bem-estar social... Mas, ao mesmo tempo, você está segurando o mercado de trabalho, criando uma blindagem do mercado de trabalho também. Isso. Que seria contra a visão liberal. É. Liberal do papel, né? Tá. A gente sabe como que é. Claro, mas não tem a dúvida. Então, é muito interessante essa coisa de refugiado e imigrante, que é o seguinte, se você olhar de uma forma mais ampla, né? Quer dizer, são os liberais que apostam nos fluxos sem barreira no mundo, fluxo financeiro, fluxo de mercadoria, etc. E, ao mesmo tempo... Tenta manter uma ideia lá do século, começa lá no século 17, 18, que é fechar a fronteira quando se trata de pessoas. Né? Essa é uma ambiguidade dentro do pensamento liberal desde esses inícios da globalização. Sempre sinalizando isso. É ser moderno, ser racional, é quebrar a fronteira para mercadorias, tecnologia, etc. Mas quando se diz de pessoa, eles são os mais conservadores do mundo. E o Reino Unido, como é que fica com essas tentativas aí agora de saída aí de outros países que não concordaram com a saída da União Europeia? Pode haver uma implosão também? Eu acho que tem. Eu acho difícil ter, mas o movimento, é um movimento crescente. Não sei, para agora eu acho difícil, mas é um movimento crescente. Então você olha em vários. É uma sinalização importante para vários grupos na Europa que estão se estruturando em torno disso e se valendo, inclusive, dessa votação. A Inglaterra é um fator importante. Mas, ao mesmo tempo, eu não me lembro se é o Kissinger, que tem essas frases muito, muito inteligentes, há muito tempo atrás disse que o canal da Mancha era muito maior do que o Oceano Atlântico. Né? Então, a relação da Inglaterra com a Europa e a relação da Inglaterra com os Estados Unidos. Então, mesmo com essa entrada, você vê, manteve a sua moeda, a Inglaterra, então, nunca ela foi ali... Do núcleo, né? Ela sempre entrou de um jeito, né? Então, acho que também a saída é importante e tudo, mas ela é menos do que algum outro grande ali da Europa continental. De toda forma, ela sinaliza e dá força para movimentos França, Alemanha, etc. Tá. O fator China aí, de alguma maneira, vai ser influenciado por essas mudanças? Eu acredito que não, viu? O bloco europeu continua europeu? Continua europeu. E eu acho assim, se a gente olhar... China, Rússia, as grandes potências fora dali, estão muito quietos. Né? Ninguém foi efusivo com a saída, mas também ninguém criticou veementemente. Né? Inclusive, alguns especulam que isso foi ótimo para a Rússia. Né? A Rússia que vem, né, sempre tendo problemas ali com a comunidade europeia, seja na questão econômica, seja na questão militar, uma saída da Inglaterra. A OTAN, como é que fica? Então, a OTAN, por enquanto, não tem alteração. Você vê que a OTAN tem uma flexibilidade, né? Quer dizer, e ter estados dentro da OTAN que não são da comunidade europeia. Por exemplo, a Turquia. Né? Eles conseguem fazer esse reajuste. Então, a Turquia é importantíssimo para o fator militar, mas não quer dentro da comunidade europeia. Tá. Então, eu acredito, isso tá, teve um debate agora, né, um encontro que estava o Obama, sobre a OTAN. Eu acredito que pode estar também algum tipo de articulação para manter a Inglaterra, porque é um fator importante. O sistema político na Inglaterra, com a radicalização e tudo, como é que fica? Mantém aquela divisão da social-democracia, os trabalhistas e os liberais, ou vai ter mudanças aí? É, em termos, vamos dizer, em termos formais da existência do partido, o inglês não muda. Mas dentro deles, a coisa está fervilhando, né? Você vê dentro do próprio Partido Trabalhista, aproveitar, inclusive, veja o movimento de direita, mais a direita dentro do próprio Partido Trabalhista querendo tirar o Corbyn, né, que é uma referência importante, uma sinalização à esquerda muito grande, e saiu derrotado dessa. Né? E frente à situação, não só de fora, mas dentro do Partido Trabalhista, já tem gente querendo tirar ele. Ou seja, todo mundo, né, como você sempre desenha lá no seu site do xadrez, né, é xadrez, mexeu uma peça, todas as outras estão movimentando. Porque às vezes a pessoa em análise política parece que movimenta um, o resto fica fixo, né? Todos os outros estão movimentando. Tá. Então eu acho que essa, mais do que tudo, essa decisão na Inglaterra é uma repercussão muito forte nas orientações ideológicas e nos agrupamentos. Eles estão em busca disso. Se a gente compara aí com o começo do século XX aí, com a financiarização dos países aí, a crise depois, que acaba explodindo na Primeira Guerra, a falência da Liga das Nações, depois a xenofobia. Você vê um desdobramento perigoso aí com essa crise aí do liberalismo e do financismo sem ter uma alternativa? Não, vejo sim. Inclusive, veja só, já vem não crescendo isso, né? Quer dizer, essa xenofobia, esse crescimento dos movimentos de direito, eles estão em ascensão. Eles não conseguem transformar isso ainda em grandes resultados eleitorais, porque como eles são muito radicais, eles não conseguem trazer outra parte da população. O caso da França, com a Marine Le Pen, né, principalmente. Mas eles têm crescido e têm, o que é mais importante, eles têm se organizado e mobilizado. Né? Porque às vezes você não tem um crescimento numérico, mas você tem um crescimento organizacional e de visibilidade muito grande. E eles têm crescido. E o clima de mal-estar joga a favor deles. Né? Joga a favor, quer dizer, tudo que está acontecendo na Europa joga a favor. Então essa crise permanente de migrantes, refugiados, né, que veio aumentar com a questão da Síria, né, essa rejeição, então isso tem jogado água no moinho. Né? E eu vejo perigo, sim. E a social-democracia está paralisada. Então, na verdade, você vê, a social-democracia, alguns estão dizendo o seguinte, se é para ter alguém de direita, mesmo que seja, e não esses disfarçados da social-democracia. Então, a social-democracia foi para a direita, em todos os países europeus, tentando ser um centro com alternativa para os dois lados, mas agora já está se esgotando, não é mais alternativa para a esquerda. Né? Tá. Veja isso em Portugal, Espanha, na própria Grécia, né? E agora atingindo cheio a Inglaterra, quer dizer... Veja, não é novo, né? A gente pegar década de 80, mesmo socialista, Mitterrand na França, o Felipe González na Espanha, começaram a onda de privatização. Foram com eles, né? Então, desde aquele momento, começou um mal-estar ali na esquerda. Então, a social-democracia cada vez mais foi para essa que existe aí, foi para a direita. Então, também é a hora de sair outros movimentos de esquerda, como tem acontecido na Espanha e na Grécia. E a questão das organizações multilaterais, elas têm ainda uma capacidade de mediar esses conflitos ou tendem a terminar com uma Liga das Nações aí? Sim, elas ainda têm um fôlego, mas se você olhar para essa questão da Inglaterra, vamos dizer, quanto à sinalização, a tendência é desvalorizar essas organizações e partir sempre para a coisa do bilateralismo, né? Que é um pouco o que eu estava dizendo, que era o clima norte-americano após a Primeira Guerra. Tá. Né? Os Estados Unidos, naquele momento, a gente esquece porque entrou a guerra com o Japão, mas ele aproximou muito do Japão na década. é sozinho, né? Então fez, começou a fazer suas conexões sozinhos, né? E que tem aparecido, a gente tem visto aqui no Brasil, agora aí com o governo interino, sinalizar para isso também, né? É. Que eu acho que é uma coisa importante, porque aqui também está querendo se articular com esses movimentos mais gerais, inclusive com essa saída da Inglaterra. Eu acho que foi bem vista aí pelo governo, pelos membros do governo Temer, pelo Zé Serra, né, que aposta um pouco nessa onda contra o multilateralismo. A Alemanha, que sempre é um país mais radical nas decisões, o clima, a Merkel continua mantendo liderança? A Merkel continua, mas eu não estranharia se já começar a surgir algo ali dentro do seu próprio partido ou fora, algum tipo de questionamento mais à direita. Eu não descartaria isso, porque, veja, há um descontentamento, porque também é muito conveniente para alguns agora assumir esse descontentamento com a União Europeia. Né? Porque nós estamos falando da Inglaterra. Há descontentamento à esquerda e à direita, mas quem leva adiante o processo de saída e de crise da comunidade europeia é a direita. Então, eu tenho alguns amigos em Portugal, inclusive de esquerda e tudo, eles diziam o seguinte: olha, isso aqui é uma falência, mas vamos tentar ficar dentro para ver se melhora. Né? Então, assim, ninguém desse vai externar isso, ninguém vai colocar na pauta, mas o público está sentindo. Então, essa direita está aproveitando isso também. Agora, interessante essa dicotomia da mídia aí, porque lá atrás o Menckel, ele falava que os jornais populares eram menos hipócritas do que aqueles que discutiam. Mas o que a gente percebe aí na própria Inglaterra lá é um descolamento da opinião pública popular daquilo que sempre foi aquela, a bíblia midiática lá, os Financial Times da vida. Isso. Né? Então, por exemplo, Financial Times, eu diria, é típico desse internacionalismo liberal clássico, que está sendo questionado. Aí é que está. É isso que eu acho que está o ponto. Então, daí o que você está dizendo. Esses jornais, a imprensa marrom, fala mais claro, fala mais explícito, mais duro, e tem a linguagem, né? Isso. Tem a linguagem do cara da rua, que está olhando ali o migrante, o cara do seu lado tomar o emprego, né? Que ele acha que está tomando o emprego. De certa forma, também, essa crise inglesa reflete essa crise universal da mídia aí, da desorganização do mercado de opinião. Sem dúvida, sem dúvida. Então, por isso estou dizendo, quer dizer, quem que está com essa mídia? Esses atores não aparecem. Entendeu? Quer dizer, esses grandes atores estão jogando lenha na fogueira, mas eles também ninguém apoia, porque isso porque veja, esse tipo também, vamos dizer, de pensamento liberal, etc., eles estão tentando, eu diria, uma travessia, estão no momento da travessia. Então, nesse momento da travessia, você não pode aparecer muito claro essa coisa mais grosseira, né? Mas ao mesmo tempo você está preparando o terreno para algo posteriormente, para você ter mais tempo para... Que ainda está nebuloso ainda. Está nebuloso. Eu, tantas coisas estão acontecendo no Brasil como lá, na Europa, eu fui lembrar, me veio logo à cabeça, o trabalho do choque da Naomi Klein, o choque, teoria do choque. Né? E foi interessante, então eu lembrei, depois eu olhei, ela voltou a se manifestar falando sobre isso. Ah, tá. Entendeu? Então acho que tem algo um pouco, do que ela escreveu já faz o quê? 15? Tantos anos. Que é uma ideia de choque, eles estão vindo para dar um choque no capitalismo, nas leis de seguridade social, vamos dizer assim, naquilo, nos resquícios do welfare state, né, do estado de seguridade. Eles estão colocando isso em questão. Né? Vem a França também, né, que está acontecendo as leis trabalhistas, e aí a reação também, né? As reações vão vir muito forte também. Então, a Europa acho que está passando por um momento de turbulência. Ou seja, é o mesmo padrão do começo do século lá. Você tem a financiarização que cria um modelo. Esse modelo, enquanto se fixa em bolhas e tudo, ele é aceito. Quando entra em falência, você não tem um modelo alternativo. Porque ela matou políticas alternativas. Matou as políticas alternativas. E são os caras que estão vindo com tudo. Estão vindo com tudo. Eu acho que assim. E tem aí, eu acho que setores na mídia, como você está dizendo, se olhar então em geral a mídia, né, internacional também, quer dizer, cada vez mais à direita, né? Cada vez mais. muito conservador, muito demais. Né? E esses são esses que estão bancando agora. Então, veja só, Trump nos Estados Unidos. Tem a ver com essa coisa da Inglaterra, não tem a dúvida. É um movimento consertado. Quase que, vamos aí relembrar, Margaret Thatcher e Ronald Reagan. É isso, isso. Né? Mas menos ainda, eles ainda eram mais sofisticados desses que estão vindo. É. Não sei porque hoje a gente olha, está mais distante, não olhando para trás. Eu lembro, a Tati, quando teve aqui no Brasil, teve um jantar, estava o Walter Moreira Salles sentado do lado dela. Eu estava escrevendo biografia, devo soltar a biografia agora recentemente. E ele contava que no almoço o presidente da Bolsa falou, mas vocês mantiveram o sistema de saúde lá estatizado? Ela falou, daí ela virou e falou, o nosso objetivo não é privatizar, o nosso objetivo é o bem-estar. Ou seja, tinha algum pragmatismo lá. Porque, aí que é importante, a história de vida das pessoas. Quer dizer, bem ou mal, ela, né, cresceu numa Inglaterra que isso era uma condição sine qua non da política e tudo. Então, isso é importante. Essas novas gerações não têm mais isso. Talvez geração da guerra, de pós-guerra, eles sabem o que é isso daí. Todos eles. Esses agora perderam a conexão. Completamente. Isso. Perderam. O padrão Yupi pegou. Pegou tudo. Aqui no Brasil, as corporações, o próprio jornalismo. Os Estados Unidos também, tá? O Ronald Reagan, mas você pega na população, ainda ali naquela década, ainda havia as gerações lá do Roosevelt. Entendeu? Então tem nas elites intelectuais, a esquerda e a direita, mas você tinha. Né? O Paul Krugman fala um pouco isso, né? Que o pai dele era desempregado e tudo, ele teve uma bolsa para estudar em Colômbia e tal. Então a geração deles ascenderam, né? Foram tornando mainstream anos depois. Então, minimamente, eles têm uma história de vida. E essa história de vida agora não tem nada com isso. É outra coisa. A guerra virou um eco distante. Muito distante. A fome, a miséria viraram um eco distante. Hoje você vê a ideia de que, quer dizer, se você falar para alguém 18, 19 anos na Europa do que foi a Segunda Guerra Mundial, eles vão achar que você está inventando. Entendeu? Eu li, tempo atrás, eu li algo sobre o Japão que me deixou muito assustado. O Spielberg fez um documentário sobre a guerra. Estados Unidos, Japão, ali e tal. E os Spielberg gosta de recriações bem realistas e contratou um número de pessoas muito grande ali para o estado. E fez as cenas e tudo. Na hora que acabou isso, foram entrevistar ali alguns jovens, né? E ia dizendo, pô, o cara está exagerando, né? Não foi assim. Que coisa. Quer dizer, no Japão. No Japão. Então, é um negócio impressionante. Então, Alemanha, todos esses países passaram para a guerra, essa geração é um negócio muito distante. Né? Então, o que é a ideia para eles? Sempre tem um anteparo do outro. Tudo que é de conflito, de problema, é o Oriente Médio. O Oriente Médio é uma coisa confortável, para dizer que é tudo lá. Não tem problema aqui. Né? Problema é de fora. Veja como é que é sintomático, e os governantes sabem disso. Quando acontece atentados terroristas, primeira coisa, pode observar, fechar a fronteira. É isso. Só que não é a redução de dentro. É isso. Não tinha onde deixar. Eles nasceram lá, mas eles não admitem isso. Tanto é que criaram a denominação, que é esdrúxula, imigrante de terceira geração. Então o Brasil só tem imigrante, né? Quer dizer, eles não conseguem dar ideia de nacionalidade. Eles recusam fazer isso. Ou seja, precisa afundar mais ainda para aparecer um novo Roosevelt aí. Aqueles estadistas. Mas as circunstâncias são complicadas. Então eu acho que tem um movimento aí conservador de direita, né? Direita mesmo. Não como você disse, o conservador Margaret Thatcher, daquele estilo lá do início do século, conservador que tem um pouco de bem-estar social, mas esses agora não tem isso. É. Maravilha, bichão. Obrigadinho aí pela... Quanto tempo deu? 24. Firme. Muito bom. Valeu. Vamos aqui na mexerica que tá boa.